Segundo, trazei madeira. Todas as vezes que a palavra do Senhor usa o termo madeira, está falando da mesma coisa. Está falando da mesma coisa. Quando lá no Velho Testamento o Senhor fala: Moisés, traga para mim madeira de acácia e construa para mim uma arca. Madeira de acácia é a madeira mais dura, mais difícil de ser trabalhada, cheia de nós, mas é a madeira mais resistente que existe na natureza. A madeira de acácia foi usada por Deus porque Deus estava querendo trazer um ensino nisso. Filho, madeira de acácia dura, cheia de nós, difícil de ser trabalhada, é você. Por isso usa-se essa expressão: pau que nasce torto, morre torto. O jeitinho que nós somos. Que cabeça. E quanto mais velho, mais cabeça dura. É mesmo. Não é porque é velho, não. É porque o tempo passou e a gente ficou muito tempo na mesma coisa. E o Senhor vem e diz assim: filho, eu faço isso. Não importa se você é uma madeira dura, cheia de nós, eu venho e trabalho essa madeira. E construo uma arca. O que eu e você somos? Templos do Espírito Santo, irmão. Nós é que somos essa madeira que o Senhor vai talhando, vai trabalhando, vai moldando. E agora vem o Senhor e diz: põe no altar a madeira. Suba ao monte, pague o preço. Gaste tempo comigo, me ouça, me obedeça. Ofereça o que há de melhor e ofereça mesmo. Põe tua madeira, põe tua vida no altar. Decida viver assim, independente se eu te respondi, se eu não respondi, se a conta foi paga, se não foi paga, se as coisas mudaram ou não mudaram. Decida viver assim. Eu decidi, não é religião, não é culto na igreja, não é nada, é viver com o Senhor. Eu vou subir o monte e eu vou oferecer a madeira, trazei madeira. E terceiro, edificai a casa. A missão de Zorobabel e desse povo, nesse contexto, era subir a Jerusalém e edificar a casa do Senhor. Edificar a casa do Senhor. O que é a casa do Senhor? O Senhor mandou construir um tabernáculo no deserto, mas o tabernáculo já passou. O Senhor mandou construir o templo já passou. Até que veio Jesus. E Jesus é que faz com que o véu do templo se rasgue, o templo caia por terra, e na verdade Deus começa a construir um novo tipo de templo, eu e você, templos do Espírito Santo. Por isso ele diz: eu vou ao Pai, e eu rogarei o Pai, e ele vos enviará o Consolador, e ele estará convosco todos os dias até os confins dos séculos. Vocês serão o templo, o lugar, a morada do meu Espírito Santo. Não importa se você é madeira dura, cheia de nós, eu trabalho e te faço uma arca, o lugar da minha habitação. Só faça uma coisa: se ponha no meu altar, porque aí eu vou fazer o que eu quero fazer na tua vida. E quando eu me coloco no altar, quando nos colocamos no altar, o Senhor começa a edificar a casa. E aí, aonde nós andamos, por onde passamos, tem adoração ao Senhor. Jerusalém está presente, porque o Espírito de Deus está presente e ele recebe a adoração.